forró fungado, lascado, arrastado, surrado, fuçado. Esse é o forró. Em nuvem é chuva, quando tem forró, começa de noitinha, vai até nascer o sol. Vem tocador de todo lugar, mas com Januário o forró é mais pior. Quando eu chego lá, que pego no meu fone, a coisa fica quente, comigo ninguém mole. Quando eu tô tocando, esquenta a brincadeira, e de um forró fungado pega fogo a noite inteira. E pega mesmo, que eu vejo aqui tem, tem um gingado diferente. Em nuvem é chuva, quando tem forró, começa de noitinha, vai até nascer o sol. Vem tocador de todo lugar, mas com Januário o forró é mais mion. Quando eu chego lá, que pego no meu fole, a coisa fica quente, comigo ninguém mole. Quando eu tô tocando, esquenta a brincadeira, e o forró fungado pega fogo a noite inteira. Lá no meu pé de serra tem três clubes: o clube dos ricos, o clube dos pobres e o clube dos lascados. O terceiro mais gostoso. É, mas em compensação, meu filho, é ali que se brinca, é ali que se funga, é ali que se forrosa, é ali que se ama diferente.